direto, altímetro 1-0 no 4, para acionamento Xami Torre 1 no decimal 95, bom voo. 447, autorizado, direto destino. Apresente, direto barreira 5447, muito obrigado. Bom, a parte que se encontra, Charlie X-Ray. Gente, saída prevista agora após o DCT, aguarde cópia. Colo 924, decola 112, controle 120, decimal 8, uma boa tarde. Boa tarde, até já. Opoca departure after direct, take off from runway 10 left turn. Departure frequency 120.8, squawk 5031, read back. Zapuca 350, gol 924. Read back correct, cleared for startup, call ready for taxi. Salvador, Oceaneer 61942. Siga. Está no Finger número 1, cobre da operação. Proposto no hotel 390. Tem essa informação aqui. Gente, saída prevista, Puca transição Aracaju número 2 para cópia. Aguardando a cópia, saída Puca Aracaju, Oceaneer 61942. Para o táxi, Oceaneer 3205, Oceaneer Galeão, 4 horas, 1978 a bordo. A bordo, altímetro 1-0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18-95, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera 18-95, bom trabalho, 1-3-3-3, decolos 1-5, controle 1-2-0, decimal 8, uma boa tarde. 0-8, boa. Salvador, Oceaneer 3-15, transformação aqui para a cobra Barulho. Saída prevista da Eule da Bridge, número 3 para a cópia. Eule da Bridge, número 3 para a cópia. Comete Charlie X-Ray, pronto para a cópia. 3-2-2-3, chame centro, Recife na frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. Boa. 2-0-5, ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0, 3-2-0-5. Pessoas a bordo. Gente, dois a bordo, altímetro 10 no 4, para acionamento torre 18 decimal 95, bom voo. Chinem 1-4-2, pronto para cópia. Pronto, na escuta. Gente, aguarde 1-4-2, Olinto 01 pronto. Informa, pessoas a bordo. Então, por táxi. Táxi via hotel, chame antes da intersecção para o cruzamento, Olimpo 01. 0 para o centro, 3-2-0. Olimpo 01, confirma, segue para a área Netuno. Netuno, sua saída será visual com curva direita. Classic 326, mantém visual conditional. Caça prego visual, descendo 2000 feet. Caju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, décima 8, aciona 5062, coteja. Autorizado nível 350 para Recife, saída Cuca, transição Aracaju, então pelo I-58. O transporte 5062, controle 1208, aciona 61 no passo 2. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Vai rebotar. Saída, decolando pela 10, curva direita, controle 1208, transponder 5052. A posição 05. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Salvador, boa tarde, é o 3805, tá? Então, 3805, contato da saída da El, submantenha 340. Nível de restrições é o 340, tá? 3805. Web 5857, tráfego 11 horas, meia milhas, rumo nordeste, mantendo os corredores visuais. Ok, tá ciente, o 5857. Facilita a gente voar direto do Nacional? Até o perfil de chegada, informo que é um helicóptero próximo à Duna, contendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Ah, tá ok, então eu tô mantendo o perfil normal, obrigado. 1924, chama centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.45, Salvador 3805 da SAM, possibilidade de mana pro Israel? Então 3805, mantém o perfil de saída. Vai manter, tá 3805. Boa tarde, controle, eu tô 3192, toma sua papá. São 3192, chegada Mari, desça para nível de voo 060. Mari 060, é possível aí, tá? São 3192, mantenha o perfil de chegada. Mantém. Pushback. A sua escuta apenas para satisfação de passageiros, não tem chamado de tempo, né? De 1 a 2 minutos, tem zerado no táxi, para o ponto de espera, vai passar na retaguarda. Ok, obrigado. Web 5857, tráfego ultrapassado, desça para 2 mil pés. Ajuste no 094, autorizado final do procedimento aéreo e após estabilizar. Portará estabilizado, desça para 2 mil pés. India e Alfa novamente, no ponto de espera, torre 18, sinal 95, bom voo. Colagem vento 1 no 0 graus 1, 4 nós. Charlie X-Ray, contato radar, sai da árvore, submantenha 3 mil pés. 3 mil, Charlie X-Ray. Tipo 5447 na escuta. Na escuta, 547. Chama centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Compagir 5857. Web 5857, complete final do procedimento LS, chama em torre na frequência 118, decimal 95. 285, boa, obrigado. Bom, pô. Vitor Mike Quebec para ingresso no circuito, chama em torre na frequência 118, decimal 95. Salvador, boa tarde, eu tô marcando o Vitor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, sinal 17, já faz 3 milhas fora. Sinal 17, após a seguinte fora, Victor Mike Quebec. 13325, boa. Gente. Canal 6326, desça para 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado final do procedimento LS, após estabilizado. A 2 mil, ajustado, reportará no LS, estabilizado 6326. Estear baixar, travado 5857. Jet 5857. Tráfego decolando da pista auxiliar, visual, vai manter litoral sul, sem interferência com a sua aproximação. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1 meia nós. Livre pouso, objeto 5857. 118, this is 1-9-5, have a good flight. November Alpha decolou aos 2-3, inicialmente ingressa na perna contra o vento do circuito da 1-0, com o meu pé aguardando para o cruzamento do campo. Sim, ingressou na perna contra o vento da 1-0, no aguardo para o cruzamento do campo, com o November Alpha. O 6-3-5, pode iniciar? Aguarde, temos mais um tráfego que está livrando retaguarda neste momento. Ah, ok. A gente tem um segundo da Força Aérea que chamou logo em seguida. Está autorizado agora, 6315, chama para o táxi. Força na táxi, obrigado. Apunha na BDA. O meu Charlie X-Ray, confirma pelo que mantém. 309, Arthur, o meu Charlie X-Ray. O meu Charlie X-Ray, sobre vetoração, curva direita, proa 360. Direita, 360, Charlie X-Ray. O meu Charlie X-Ray, controle voltando. Passou, Charlie X-Ray, nesse ponto. Quando for instruído voar na proa de Arbor, era à esquerda, o seu curvou à direita. Na proa 300, a Arbor ficava na 259. Aí, senhor, no meu, você tá no 309, por isso que eu tô na direita. A saída foi a Arbor. A Arbor é na 259, Salvador. Mantém a proa, está sob vetor para evitar o tráfego da Oceaner que está em aproximação. Desculpa aí, realmente não vai funcionar não, vou deixar aqui. Oceaner 6326, completa descida até 2000 pés. Ajuste do altímetro 10014. Reporte estabilizado no localizador. Ok, reportará ao 6320. Confirme o tráfego na mesma altitude, senhor, a 3000 pés. 4 milhas na nossa proa, posição 1 hora. Estamos tirando o tráfego. O meu Charlie X-Ray, complete a direita, proa 050. 050, direita, Charlie X-Ray. Sábado do céu, checkpoint 240, good afternoon, information, papá. Oceaner 6326, o tráfego está com deslocamento nordeste, não interferirá em sua aproximação, superou em altitude lateral, completa descida até 2000 pés, tráfego adicional de helicóptero 500 pés abaixo, não interferirá com seu tráfego. Gente, 6326, sem problema, senhor. 6326, completa final, pista 10, torre 1895. 8.95, obrigado, então bom trabalho, até amanhã. Romeu Charlie X-Ray, curva à esquerda, reassuma navegação, proa de Guanambi. Proa de Guanambi, Romeu Charlie X-Ray. TAM 3162, desça e mantenha 2000 pés, acuse no localizador. 3162, desça, 2000 pés. Afirmo, reporte no localizador. Reportar no localizador, TAM 3895, chame o Centro Recife, 13325, alterne 1251. Se vier Índia Alfa, no ponto espera a torre 18, decimal 95, bom voo. 295, obrigado, boa tarde. Abbas Atal, Russian Air 6326, final approaching, se embora em Milan, Egea, Long. Russian Air 6326, continue approach, wait for runway 10, vacated. Ok, wait, standby 6326. Papa Romeo, Índia November Alpha, reporte a 20 milhas. Reportará a 20 milhas no Índia November Alpha. Sabador 3.240, is it possible to fly heading human control? Again. 3.240, request if possible heading Duna. Perception. 3P5240, maintain Mari arrival, Kissing maintain flight level 050. Maintaining arrival at 050, 2.240. Controle Salvador, muito boa tarde, Olympus 01, decolado 1300 pés, antena reta. Controle Salvador, boa tarde, Olympus 01. Olympus 01 está autorizado a ascensão até o nível de voo 145, informe prosseguindo direto para o portão do, da área. Livre ascensão para o 145, reportará a coluna proa da entrada, o Olympus 01. Ok. O Olympus 01 agora com a proa do portão de entrada da área SBR 204. Olympus 01, sim. Ryanair 6326, solo 31, solo 121, decimal 9. Boa tarde. 319, boa tarde, Ryanair 6326. Como será? Go ahead, 3P5240. 3.240, request speed clearance on the tap intersection. Request crossing tap at 240 knots. Runway 10 wind, 100 degrees, 15 knots. Request speed clearance on ETAP intersection. Request cross ETAP on 240 knots. TP 5240, clear. Speed clearance, 3.240, thank you. Quanto Chanel 6315? Chanel 6315, ali mantendo 1-0. E mantendo 1-0, 6315. mantém posição antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Mantém a posição antes da Juliette, né? 326. Patão Romeu, Charlie X-Way, quando possível, estimado de ponto. Vou no 648, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Cut departure and contact control 120.8. Então, por pouco do departure, and then I'm going to control 120.8. Double check. 5240, desça para 2000 pés, ajuste. 5240, descend 2000 feet, can 81014, clear the ILS final approach, post step. 5240, descend altitude 2000 feet, can 81014, cleared ILS, full approach established, 5240. Baixou e travou, tá 3192. Então 3192, mantenha aproximação, guarde pro seu disco. 3192. Chanel 6315, livre decolagem, vento 100 graus, 162. Iniciando na 10, 6315. Commodore Control, Joker 28. Joker 28, radar contact, book a departure, climb flight level 210. Climb to flight level 210, Joker 28. Is it possible to fly direct Natal for Joker 28? Joker 28, stand by. Standing by, Joker 28. Juliette, já papa a linha e mantém cabeceira 17. Então 3192, lift pouso, piscina 0, vento 1, confirmando 090 graus, 15 nós. Então 3192. Livre pouso, ciência 3192, pista 10. Duas partidas foram normais. Joko 28, fly direct Zipa. Fly direct Zipa, Joko 28. Chanel 6315, decolou os 36, controle 120, décima 8, boa tarde. 08, boa tarde. Missão confirmando dados. Ok, está pronto para o ataque. PLB 131, 3 horas e 30, Alcena Natal, 6142. 131 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Índia, Alfa no ponto de espera, torre 18, decimal 95, bom voo. Chanel 18, 95, Chanel 6142, boa tarde. Chanel 6326, táxi via Juliette para o portão 1, observando a aeronave da companhia saindo no táxi. Juliette para o portão 1, está visual 0263. Então 3192, falou 37, falou 121, decimal 9, uma boa tarde. Checkpoint 240, established ILS runway 10, runway site. Repeat 5240, complete final, and contact tower 118.95. Switch tower to 5240, bye bye. Controle 1208, Juliette de Papá. Descida, reporte Interlagos. Tá 392, taxi via Juliette, portal número 4. Papá Romeu Mike Golf Bravo, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Controle Salvador, boa tarde, Papa Uniforme, Juliette, Índia, Papá. Papa Uniforme, Juliette, Índia, Papá, mantém-se em condições visuais, corredor Axel, no meu pé. Restrito no meu pé, matéria do corredor Axel. Papá. Flipcast 240, continue approach, wait for runway vacated. 5240, Roger, continue approach. Por favor, pode corrigir para o papá? 20 milhas. 20 milhas fora do aeródromo, Juliette, Índia, papá. Five two four zero, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 14 knots. Runway 10, clear to land, trip 5240. Final procedimento LF, reporte autorizado. Mike Juliette Romeu, confirme a altitude que mantém. O 500 pés a GL, cara, mantendo 500 pés a GL, o transponder está aparecendo 700 pés por conta da região ser mais alta aqui. Sim, Mike Juliette Romeu. Visual com tráfego na final? Não. Na fase de passagem do tráfego, ali mantém-se de plano zero, Xaner 6142. Fase de tráfego ali mantém-se de plano zero, Xaner 6142. A proa ideal para Maracás, 260 da presente. O estimado de pouso em Maracás aos 1730. Ciente copiado. Papá Uniforme Juliette, Índia Papá, autorizado direto destino. O controle autoriza a liberação de altitude ou batendo no meu pé? Papá Uniforme Juliette, Índia Papá, subida livre a nível de voo 045. Restrito 045, proa para Maracás, Juliette, Índia Papá. Controle Salvador, Papa Romeu, Indiana Miller Alfa, solicita qual a posição do Bravo Fluid? Bravo Fluid que encontra a sua retaguarda 3 milhas. November Alfa, confirmou o controle? Índia November Alfa, copiou o controle. Bravo Kilo Whisky, encontra-se a retaguarda a 3 milhas. Afirmativo, informará visual com o Bravo Kilo Whisky, o Índia November Alfa.